A nova unidade de saúde do Lagoa Dourada, localizada na Rua Gruta, região do Santa Rita, em Três Lagoas, foi inaugurada na tarde de sexta-feira. O posto irá atender boa demanda da região e ainda contará com o apoio de dois médicos do projeto Mais Médicos. A data para atendimento será a partir desta segunda-feira. A secretária de Saúde, Letícia Canetti de Lima, adiantou que, além desse complexo, ainda no ano de 2013 haverá mais uma inauguração. Esperamos aí nos próximos dias termos mais notícias boas, né, como a inauguração do Morumbi 2 e outros postos de saúde que estão em fase de final, né, de construção, ampliação e reforma. São dois médicos, né? Um é o Dr. Ricardo, que é argentino, né, e o outro não recordo o nome, mas são dois médicos. Além desse posto, já temos projetos para outros? Como é que está, secretária? Nós temos dois postos que ainda estão em construção, né? O Maracanã e nós temos o Campos do Iguaçu também. Também conseguimos regularizar toda a parte da documentação junto ao Ministério da Saúde, que possibilitou, então, o envio do restante do recurso para que a gente terminasse os postos. Nós temos também projetos de construção de novos postos também lá para o Porto Belo, né? Que é uma estrutura que não atende questões mínimas de ambiência, e tanto para os pacientes quanto para os profissionais que ali atuam. Nós também temos previsão para a construção no Jardim Jupira, né? São três postos que vão vir por parte do governo do estado e mais três por parte do governo federal. Um deles também é o Três Lagoas, né? Que nós vamos estar construindo no mesmo lugar. Já entrou em processo para a gente, já fez o termo de referência e projeto para envio de licitação para a construção desses postos. A unidade, que teve o espaço entregue desde o ano passado, porém estava abandonada, contará com duas equipes do Programa Saúde da Família e um odontológico. O prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, acredita que esse projeto é princípio de uma série de inaugurações de postos, porém com estrutura completa, tanto física quanto humana. O que aconteceu, por que nós tivemos esse contratempo, é que esse posto, segundo a empreiteira, havia sido entregue poucos dias depois da eleição do ano passado e foi depredado. Naturalmente foi depredado e nós não tínhamos recebido. A empreiteira resolveu então readequar, até porque nós não queríamos ir à justiça, e agora foi recomposto o posto, foi adequado e a partir de hoje vai entrar em funcionamento com a equipe do Programa de Saúde da Família, e na sequência nós vamos agregando outros fatores. Nós temos, inclusive, a ideia de implantar aqui um CRAM nas proximidades também. Prefeito, esses postos que estão sendo aí construídos em Foz do Iguaçu irão atender a demanda da saúde? Irão, pelo menos, dar um conforto, tanto para os trabalhadores da saúde que trabalham nele, quanto também para a população. Nós temos a projeção aí de construir alguns novos postos, mas não construir apenas para inaugurar, como esse posto, que foi recebido pela prefeitura há mais de um ano atrás, sem ter a equipe para colocar dentro. E não adianta construir só para inaugurar. Então nós estamos fazendo um planejamento, uma reorganização da rede básica de saúde, para não só readequar no aspecto físico, mas também colocar equipes trabalhando dentro. E a vizinhança aprovou a iniciativa. Dona Laírce Moreira da Silva avaliou a unidade de saúde como uma boa ideia para poupar tempo e distância para a comunidade. Ah, muda muito, né? Melhora bastante para nós, porque aqui a população é grande, né? E depende disso aqui. Depois nós vamos no outro posto lá em cima, muito longe, né? É onde que é o outro posto? Lá, o São João, lá no Madre Teresa. E é outro bairro? É outro bairro, sim. E aqui melhorou bastante, meu Deus, para tudo, né? A aposentada Maria Alice Pereira também gostou da novidade. Mudou para melhor. É? Para melhor. Quando a senhora tem que ver alguma coisa de saúde, a senhora vai sempre aonde? Ali no São João. E agora ficou pertinho. Nossa, dois minutinhos. Ali de casa, dá um pulo aqui. Melhorou 100%. Até então, os moradores eram obrigados a buscar assistência na unidade São João, em outro bairro, que acabava ficando sobrecarregada. A necessidade de uma nova unidade aumentou com a implantação de programas habitacionais como o loteamento Lagoa Dourada e o condomínio Santa Rita, que totalizam 888 novas famílias. Caroline Davis para a CBN Foz.